gélidos mal posso escrever. E eu procuro fogo como quem não tem alma pra se aquecer, uma alma fria que mata a vida pra depois florescer. Procurando.